e no lugar da lua coloquei a caveira do primeiro humano que deixou de viver. De estrela a estrela risquei o espaço a giz. De estrela a estrela risquei o espaço a giz. Giz branco. Rasgando o negro céu, na terra destrui tudo. Deixei apenas uma árvore em pé. Porque estava ao pé do mar e parecia pensar na vida para além da vida, que há 5 anos atrás escrevi esse tema para uma pessoa que me é muito querida. Olha quem sabe está aqui connosco hoje. Espelho de mim. Ouviu, aprendeu, cresceu. cresceu, ensinou, marcou-se na vida, construiu montanhas e agora mais alto outros te acompanham. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Não se vão embora. É só para apresentar a Silvia Torres. Tem o um nome artístico Sonas Fly. Ela canta muito bem. Não havia melhor maneira de introduzir o próximo tema, que é sobre Deus, do que ouvir um anjo a cantar, né? E ela, se vocês forem ao YouTube, encontram músicas lindíssimas da Silvia. E se quem for a São Miguel, nos Açores, onde ela vive, e não for ao Lava Jazz, não vai para o céu. Que é um barzinho que eles exploram. Ela explora, mais a Cláudia. Agora, eu estou um bocado preocupado é aqui com o Bruno. O Bruno, não é? Pois, porque o Bruno foi assim agarrado à má fila, ele nem espírita é, nem sabe quem somos nós. E não sei como é que ele vai explicar à família que esteve assim num meio de gente esquisita, não é? É o que eu lhes disse, foi, não é uma religião, não é uma seita, é uma filosofia. Eu não sei se disse alguma mentira, mas foi o que eu disse. E eles disseram, ok, podes ir. Vi que já aprendeu muita coisa. Obrigado, Bruno. Foi um momento muito interessante. Eles vieram dos Açores, pagaram a viagem deles do bolso, não levaram cachê, estão aqui gratuitamente, como todos os outros. Então, mas queriam nos pôr fora do avião, porque o avião estava cheio com overbooking. E acho que ali a Silvia disse à hospedeira, olha, se eu tiver de sair, eu transformo em sapo. porque vou para um congresso espírita, então deixaram-me vir. Muito bem, isto foi verdade, a parte do sapo é que não. agora vamos então ter um...